surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. É meio dia, eu vejo a seca castigar. 15% é a umidade relativa do ar. Eu vou ao clube a fim de me refrescar, mas sinto falta de uma maré pra me levar. Aí eu vejo a piscina de ondas funcionar e na TV surf brazuca arrebentar. E logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar uma prancha para o mundo do surf me entregar. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Mas eu sou do Havaí, não é aqui. Que o mar está longe daqui. Mas pra que eu quero o mar, se eu tenho um lago pra mim? Prometo que vou me esforçar, um dia no topo eu chegar. E o mundo vai conhecer o que nas trinques eu vou desenvolver. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Mas eu sou do Havaí, não é aqui. Que o mar está longe daqui. Mas pra que eu quero o mar? Eu tenho um lago pra mim. Eu prometo que vou me esforçar. Um dia no topo eu chegar. E o mundo vai conhecer o finastrim que eu vou desenvolver. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá.